Na época da escravidão, os negros não tinham direito a nada, apenas trabalho e comida. E um missionário resolveu pregar o evangelho para quem ele encontrasse e se embrenhou por uma estrada que era estreitinha e comprida, que parecia nunca ter fim. E o missionário não encontrou uma viva alma para falar do amor de Deus. E quando aquele missionário, já cansado, estava pensando em voltar, ele viu um jovem escravo com uma enxada às costas, e sentindo compaixão daquele escravo, ele se aproximou, cumprimentou e falou da grande liberdade que é servir a Deus e a Jesus Cristo. O escravo ouviu com muita atenção tudo que o missionário falava e resolveu ali mesmo receber Jesus Cristo, Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E tanto o missionário como o escravo se ajoelharam naquela estradinha e oraram, se rendendo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O missionário continuou seu caminho, procurando outra alma para falar do amor de Deus. E aquele escravo, quando se levantou da oração, ele se sentiu um homem livre, uma liberdade que ele nunca tinha experimentado antes, uma paz, uma alegria que ele nunca tinha sentido. E ele viu que, de fato, Jesus Cristo estava vivo e agora morava dentro dele. E aquele escravo seguiu pelo seu caminho, repetindo uma palavra que ele ouviu o missionário dizer várias vezes: louvado seja Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele ia pelo caminho dizendo: louvado seja Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. E foi trabalhar. E cada enxadada que ele dava no chão, ele dizia: louvado seja Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não conhecia a palavra, mas isso ficou gravado dentro dele. E o tempo todo ele dizia a mesma coisa: louvado seja Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando alguém lhe dizia bom dia, boa tarde, ele dizia: louvado seja Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. E quando o capataz lhe deu uma bronca e o ameaçou colocar no tronco, ele respondeu: louvado seja Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia o capataz lhe disse: você só sabe falar isso? E ele respondeu: louvado seja Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele foi vivendo assim, louvando a Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo o tempo todo. E quando veio a libertação definitiva dos escravos, ele já não era tão jovem, já estava com 50 anos, mas continuava dizendo: louvado seja Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. E com a libertação dos escravos, todos eles preferiram abandonar aquela fazenda. Mas este escravo, ele resolveu continuar ali, porque ele dizia: louvado seja Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. E o dono da fazenda, que já estava envelhecido, chamou aquele escravo e disse: veja, eu não tenho como te pagar salário. Você agora é livre, você pode ir embora para onde quiser. Mas se você quiser continuar aqui, você vai ter casa, comida e trabalho. E ele respondeu: louvado seja Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu não vou ter como te pagar o salário. Louvado seja Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de uns 20 anos, aquele fazendeiro morreu E o velho escravo agora disse: louvado seja Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele estava sempre alegre. E quando, já mais velho ainda, estando encarquilhado, sozinho naquela imensa propriedade abandonada, ele disse: louvado seja Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Numa noite, sentindo muita fraqueza e que a sua hora estava chegando, deitado numa tosca cama, ele disse dentro da sua choupana: louvado seja Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi quando, dentro daquela choupana, uma luz começou a brilhar, uma luz tremenda, e ele viu um anjo de Deus. E quando ele viu o anjo, ele disse: louvado seja Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. E o anjo lhe disse: o nosso Pai Celestial e o seu Filho Jesus Cristo me enviou até aqui para te buscar e levar até o paraíso. E aquele escravo, sorrindo, feliz da vida, disse: louvado seja Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. No dia seguinte, seu corpo velho estava ali, morto na choupana. E sobre aquela choupana, sobre aquele telhado de palha, muitos passarinhos estavam cantando. E se alguém pudesse ouvir o cântico daqueles pássaros sobre a choupana do escravo morto, com certeza poderia interpretar o cântico, porque as aves pareciam dizer: louvado seja Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. E um vento suave soprava e entrava pela janela daquela choupana e acariciava o corpo do escravo morto. E quem ouvisse a voz do vento, com certeza poderia dizer: o vento está dizendo, louvado seja Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Pudesse ouvir o ruído das águas que passava naquele riacho, com certeza poderia dizer: também o riacho está dizendo, louvado seja Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. E você que está ouvindo esta história também deveria dizer agora: louvado seja Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o Salmo de número 148 diz exatamente isso, que todos nós, todos os exércitos, todas as criaturas e tudo que há na terra tem que louvar ao Senhor. Escute só, eu vou ler para você o Salmo de número 148. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor desde os céus. Louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o céus dos céus e as águas que estão sobre os céus, que louvem o nome do Senhor que mandou e logo foram criados, e os confirmou para sempre, e lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias, e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores, e vento tempestuoso, que executa a sua palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, que louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor.